preciso te ver. Fui te encontrar logo por ti, me apaixonei. O teu sorriso, o teu olhar me entreguei, mas volta logo. Quero ficar com você. Mega Pai d'Égua, a explosão do Pará, conquistando o Brasil. Há muito tempo eu te entreguei meu coração. Tô te esperando, eu tô louca de paixão, mas volta logo, porque eu preciso te ver. Foi te encontrar logo por ti, me apaixonei. O teu sorriso, o teu olhar me entreguei, mas volta logo. Meu coração.